5452 no transponder. Prezado, Carpina, zero, decola da pista 10, saída da El Lido. Capta Pesolo 10 Bridge, o Pesolo 98 controle, 5452, transponder azul 4069. Correto, portão 1, nós chama pronto para o SPEC, assinamento azul 4069. Porta pronto, puxa azul 4069. Papa Romeu Alfa, Lima Vitor, pronto, copo. Within the call ground, 121 decimal 9. 121 decimal 9, American 980. Passando esse ano, voo no 7 no 5, trem baixo e travado. Sente, aguarda a pista livre, gol no 7 no 5. Aguarda. Decimal 95 e aciona 5435 no transponder. Ground American 980, we're clear for gate 11. 121, this is my 9. Oh, sorry. Tu confirmando a frequência de controle 120, décima 8. Já possui POB? Tá livre, pousão no 0. Eu vou na 7 ou na 5. Baixa agora com a torre 118, décima 9, 5. Confirmando com a mesma o POB. O ajuste no 020. Um bom voo, Alfa Lima Vitor. Ground American 980, we're clear for gate 11. American 980, taxi via Alpha Juliet, gate 11, 11. Okay, clear to gate 11, American 980, thank you. O 9085, desse mantenha 2000, ajuste 1020, autorizado LS, taxi rei, informe estabilizado. Descendo para 2000, com 1020, autorizado X-ray. Mas já mais estabilizado, não? Jantan 3171, bom dia, após o Boeing na curtíssima alinhar e manter, cabeceira 1-0. Após o Boeing ali manter na 1-0, Jantan 3171. Sete no 5, solo 07, 121, decimal 9 agora. 219 agora no 715. Solo Salvador, muito bom dia, bom no 795, livrou. Bom no 795, bom dia, táxi Alfa Juliette 02 ao portão. Alfa Juliette para 02, bom no 795. Então, 3153, identifica, chegada bom, que desce para 4 mil pés, ajuste 1020. 31171, decola 08, controle agora 120, decimal 8, bom voo. 1208, obrigado. Salvador, bom dia, até 31171, decolando, se escuta. TAM 31171, contato radar 3405 da EL, da presente boa lida. Da presente lida, 3171. Torre 118.95. 118.05. 1-1. E Salvador, Gol 908, estabilizado no X-Ray, sem baixa. Confirmando o Gol 9085. Afirmativo, senhor. Gol 9085, confirme já visual com o campo? Negativo, vai chamar quanto visual. Gente, reporte visual com o trem embaixo, o voo 9085. Chamar o 9085. Alfa Lima, Vitor, autorizado acionamento, chama pronto para o táxi na Aerostar. Web 5808, bom dia, chame na frequência do solo agora, 121, decimal 9, pra cópia. Web 5808, bom dia, acordando com a equipe de solo, após a passagem do Gol, ingressando agora a Juliette, após o mesmo, autorizado, reporta táxi. Após a passagem do Gol, tá livre pushback, chama táxi, Web 5808. Gol 9085 visual, X-ray rebaixado. Gol 9085, autorizado pouso, pista 10, vento 190 graus com 159. Autorizado pouso, gol 9085. Xanar 62-1, autorização para o Galeão 360, sem pegar o... Xanar 62-1, informação agora em curso hotel, Galeão 360 autorizado. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da EL, Leda, após voo à posição Bridge, onde intercepta Peslu 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5454 no transponder. 360 autorizado para o Galeão, decolando a 10 com curva direita da EL, Leda Bridge, intercepta Peslu 1-0, depois vai voar conforme. Controle em 208, transponder 5454. Correto, remota 1-2, chama pronto, pushback, acionamento, Xanar 62-1. Vai chamar. 1-0, 9-9-1-0. Bom dia, informação agora em curso hotel, Galeão, autorizado nível 360. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da EL, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Peslu 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5453 no transponder. Autorizado 360, Galeão, decolagem da 1-0 com Bombardier, na Daia Olinda, abriu de ar, pelo 1-0. 1-2-0-8, motor de saída, 5-4-5-3. É o... 1-8-0-4, 2010. Correto, portão 1-0, chama pronto para o espectacionamento, gol no 8-0-4. 2-0-4, chama lá. 9-0, retendo para 2-2-0. Então, 3-1-5-3, indicada? 3-0. 7, mantenha. 3-0-5-3. Mantenha. Salve Salvador, bom dia, gol 9-0-8-5. Gol 9-0-8-5, bom dia, taxi via Alfa, reportando, seu taxi para ingresso. A Alfa, chamante da Juliette, para ingresso 9-0-8-5. Taxi 5808, POB 7,6, 5 horas e 15 de autonomia alterna, confirme. Webjet 5808, táxi via Pátio Índia Alfa até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera Torre 1, 1-8, decimal 9, 5, ajuste no 0, 2-0, bom voo. Pátio da Alfa, 1-0, 2-0, ponto de espera 18, 9, 5, obrigado. Aqui é a Operação Salvador, cheque rádio. Alto e claro, alto e claro. Solo aqui, Operação Salvador, cheque rádio. Operação Salvador, alto e claro, 5/5. Bom dia, muito grato. O 905 vai chegar agora, 30 kg. Ingresso Juliette 05 ao portão, gol 9085. Juliette para o portão 90, pode. Bom dia, 5808, não é ponte, espera só. Web 5808, bom dia, autorizado a alinhar e decolar pista 1-0. O vento 190 graus com 159. A linha decola 190 de 50 graus. Então, 3153, desça para 2.000 pés, ajuste 1.020, está livre LS, a porta está estabilizada. 2.020, a porta está estabilizada no LS. Bom, 804-2010. Bom, 804, autorizado, reporta ataque. Reporta ataque, bom, 804. Bom, 9-0, detorando, curva esquerda, 0-1-0, limite ao lock. Liga. Autorizado o táxi, reporta para ingresso pistão no 7, o Alfa Lima Vida. São 9-9-0, 3.000 pés, ajuste 1.020. Para 3.000, mantendo proa, 1.020. Total 9-9-0. O TAN 3153 indicada? 2009. Sente, tem condição de manter até Duna? Estimativo, pode até acelerar, se A porta estabilizada, o TAN 3153. Tá lá. Controle, bom dia, WebJet 5808 na sua escuta. Contato radar 360, sai da árvore. Sai da árvore, 360, obrigado. Papa Tango Eco, Tango Índia, bom dia, confirma o Pátio que encontras? Alfa Lima Verde, autorizado ingresso, táxi via pista, reporta alinhado e pronto, cabeceirão no 7. Terra November, Romeu Mike, nível 080, decola da pista 107 com curva à esquerda no perfil da saída Momo, após Momo voa direto destino. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5175 no transponder. Total 990, coluna direita 060. Boa. Já possui POB? 04 no POB, acionamento táxi decolagem agora com a torre em 118, decimal 95, ajuste no 020, bom voo, Eco Tango Índia. Para acionamento, táxi decolagem agora com a torre em 118, decimal 95, ajuste 1020, bom voo, Eco Tango Índia. Pode voar, Elefo 5808? Mantenha a saída, guarda Elefo 5808. Mantendo o perfil então. Só um instante para iniciar o push, a aeronave da Gol vai iniciar o táxi portão 10. Para o táxi Gol 804, está com 94 a bordo, 3 horas e 34 de autonomia, terra no Campinas. Ano 53, completa final, torre 118, 95. Total 9910, está livre LS, 2000 pés, ajuste 1020. 990, descendo para 2000, nós já estamos no localizador, está livre o ILS. Afirmativo. O total 9910, reduza para velocidade, descendo para 2000 pés, reporte estabilizado. Está reduzindo, total 9910, reporte estabilizado. Direcionamento, reporta táxi. Tá com a equipe. Lima Vida, inicia de imediato. Autorizado, vento 190 graus com 14 nós, Alfa Lima Vida. Dan 3153, chamou a torre? Chamou, seu, bom dia. Continua a aproximação, confirme já visual com campo embaixo travado? Já visual embaixo travado, vai passar cimbra. Sente, aguarda autorização de pouso, Dan 3153. Guardando, 3153. Web 5808, autorizada Elefa da presente. Copiou? Negativo, senhorita. Consiga 5808. Autorizada Elefa pro Web 5808. Elefa 5808. Obrigado. Zero vento, 190 graus com 15 nós. Resposta 3153. Autor show. Romeu Alfa Lima Vitor, aciona em código 5435, posição normal, não recebo ainda no radar. Afirmativo, acionando 5435 Alfa Lima Vitor. Subindo para o 430, Dael, Leda Brite. 430, Dael, o Alfa Lima Vitor. Lima Vitor, contato radar estabelecido agora a 4 milhas. De Salvador, subiu para o 430 da presente Rua Leda. 430 da presente Leda, grato ao Alfa Vitor. O 990 estabilizou? Sim, Matheus, está estabilizado, 990. Completa a final, torre 118.95, bom pouso. Muito obrigado, 18.95. Espera pronto, bom dia. Gol no 804, bom dia, alinhar e manter a posição na curtíssima. Afirmativo, alinhar e manter a posição na curtíssima, gol 804. Salvador, bom dia, total 99-10, está estabilizado. Total 99-10, bom dia, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. Aguardando pista livre, total 99-10. Bom dia, informação hotel confere, Guarulhos autorizado nível 360. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta o Pêndulo 1-6 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5462 nos respondos. Decola da 10. Portão 9, chama pronto para o SPEC acionamento, gol no 607. Graus com 159. Aqui está na 190 com 8. 260, bom voo. 288-260, F5808, obrigado, até a volta. Salvador Azul 4069, pronto com 109 a bordo, 3:40, Ribeirão Preto. Azul 4069, táxi via Índia Alfa, até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera Torre 1, 1-8, decimal 9-5, ajuste no 020, bom voo. Índia e Alfa, até o ponto de espera da 1-0, ponto pronto 295, muito obrigado, 1020 no ajuste. Gol 1804, decola os 27, controle agora 120, decimal 8, bom voo. Trocando com 120.8, bom dia, obrigado. Gol 1804. Controle, bom dia, gol 1804, passando 2000. Gol 1804, contato radar, 360, perfil da El. Subindo 360, subida da El. Gol 1804. No solo aos 28, libera a direita e chama 121 no decimal 9. chegada da 1-0, pronto. Azul 4069, bom dia, alinhar e manter, capturando 0. Tem 1-0, 4069. Então 9990, táxi via Alfa, quilo, parte 3. Então 9990. Adoro, bom dia, o táxi 517, gente do hotel, autorização, 360, Brasília. Santo 517, bom dia, informação, hotel confere, tempo pré-aprovado 380, copia, aguarda coordenação 360. Copia 380, táxi 517. Autorizado Brasília, nível 380, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída Arbor. Após posição Elefa, onde intercepta Pêndulo 1-7, segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-2-0, decimal 8 e aciona 5-4-6-3 no transponder do TAM 3-5-7. Localizado 380, Brasília, conforme apresentado. Separa 10, posição em Cacor, Elefa, Pêndulo 1-7. 1-2-0, decimal 8, conforme 4-6-3 no transponder. Correto, portão 4, chama pronto, pushback, funamento, TAM 3-5-7. Salve Salvador, bom dia, gol 1897, com a informação hotel, autorização 380, confirma. Gol 1897, bom dia, informação hotel, confere, tem pré-aprovado 360, copia, aguarda coordenação 380. Não, copia 360. Autorizado com fins, nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta uppers do 1-6 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-2-0, decimal 8 e aciona 5-4-7-1 no transpondo. Autorizado 360 com fins, decola da 1-0, curva direita da El, Leda. Bridge apertulou o nome, o controle 208, transponder 5471, gol 1897. Gol 1897, correto, portão 3, chama para um pushback de funcionamento. 1897. Gol 1804, sou para o 360. Vendo 360, gol 1804. Azul 4069, decola os 3-2, controle agora 1-2-0, decimal 8, bom voo. 2-0-8, boa. Boa, Azul 4069. Azul 4069, contato radar 360, chega da El. Ok, 360. Da El.